Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Eu converso agora com o deputado Arnaldo Faria de Sá, do Estado de São Paulo. Deputado, como que o senhor vê a PEC 241? Com bons olhos ou preocupação? Olha, eu acho um absurdo essa PEC, você congelar os gastos de todas as áreas sociais por 20 anos, quando já é crítica a situação da saúde. Agora a gente vê a zika, a chikungunya na saúde, a questão do FIES, que impede que vários estudantes que, por um programa de governo, estavam estudando, os recursos acabaram, não foram alocados suficientes. Na verdade é isso que o governo quer, e o governo usa uma falsa mentira, de que está garantido isso para o ano que vem. Está o ano que vem, 2017. A mesma miséria desse ano. E os outros anos? Menos da miséria ainda, durante 20 anos. Na verdade, vão fazer reserva de recursos na área social para pagar juros. Esse ano, 304 bilhões de juros. Já foram pagos 175 bilhões. O ano que vem, 339 bilhões de juros. O Brasil tem lá fora uma reserva de 270 bilhões de dólares. Quanto custa a reserva por ano? 50 bilhões de reais. Não dá para entender. Quer dizer, você, em menos de 10 anos, vai ter uma despesa de mais de 500 bilhões para manter a reserva sem nenhuma aplicabilidade na área de saúde e educação. Na verdade, esses governistas são tudo fariseus, mentirosos, por umas migalhas que estão aceitando aprovar essa PEC. E, sem dúvida nenhuma, o jantar realizado no Planalto foi justamente para preparar isso. As facas servirão de punhais para açoitar o trabalhador brasileiro. E os garfos de dentes para esses capetas.